nas campinas de Moabe, o povo se acampou. Os filhos de Israel com força se levantou. Balaque o rei temeu, seu coração angustiado. Um povo que do Egito já havia chegado. Mensageiros enviados a Balaão foram chamar. Venha amaldiçoar este povo que não pode parar. Mas o Senhor falou com voz de autoridade: não irás com eles, são benditos em verdade. Ó Senhor, tua palavra é fiel. Em meio à luta és nosso escudo e véu. Abençoa, Senhor, teu povo, tua luz na tempestade és nossa cruz. Balaão se levantou com príncipes a caminhar. Mas o anjo do Senhor no caminho a esperar. A jumenta viu o medo e se pôs a recuar. Balaão não entendeu e começou a espancar. E a jumenta falou com voz de compaixão: por que me feres? Sou tua proteção. Os olhos de Balaão se abriram para ver o anjo do Senhor que vinha deter. Com temor no coração, pequei, ó Senhor, me guarde em tua mão. E assim ele seguiu a voz do Senhor, escutou com sabedoria e poder. O caminho se firmou. Ó Senhor, tua palavra é fiel. Bendito és, Senhor, em cada geração. Teu povo te louva com gratidão.